Agora vai ter que aturar. Ninguém mandou conspirar. Som que só toca onde você vai tá. Desce aqui em todo lugar. Pode aumentar. Contando la plata, fã de presença de gata. Pada tal talo, mas ninguém de farda. Tão fazendo fluir meu vício. Esperando o cash com a gata no cinto. Desvio, suspeito inimigo metido. Do nosso caminho pro nosso gatilho. Filho, teu não vai passar batido. Pecou pela boca, pagou pelo ouvido. Piro quando se esbarra comigo. Por isso, miro no teto de vidro e atiro. Seu primeiro tiro. Seu primeiro tiro. Seu primeiro tiro. 01. Seu primeiro tiro. E agora já vi que essa porra tá fácil. Igual vestibular na Estácio. Mercado escasso, fraco, ganhando meu espaço. Rápido, rápido. Minha vida mudando da noite pro dia. Quem diria, cê botou fé que vingaria. Falaria também que nada mudaria. Ousadia, essa porra é igual a loteria. Quanto mais vendo, mais querem meu som. Só não entendo se é sorte ou dom. Pra mim tá bom, quero que se foda quem me questionar. Cheio de trabalho, eu não posso me preocupar. Cheio de mulher do lado, cuidado pra não esbarrar. Sua mina vendo essa, cê fala pra desligar. Para de merda, papo é a Vera. Quebra tua perna, tela. Nós tem 1 milhão de novinho. Nós não suporta a mulher de comédia. Não, rala tu e ela, fela. Várias coelhinhas tão na minha janela. 5, 7 mano e alguns de peça. Problema aberto. Busca uma dose, fumo home grow. Quantos queria esse flow? Fuck you bro. De tanto falarem bombou. Santos rezaram meu show, you know, you know. Não é que as viagens da idade fizeram bem. E os recalcados, cabaço, sobrou ninguém. Não, brotou várias notas de 100. As putas chamam de meu bem. Vai, e o rato blindado no ato. Finge que acredito, chame ela também. Agora o pai